E aí, M2K, fizemos história, nigga. Yeah, enquanto eu existir, poder escolher o que fazer, pra onde seguir. Como se fosse o último função, botando o coração em cada sílaba das palavras do beabá. Desde que eu vi que só eu posso me derrotar, tive que aumentar a intensidade da gravidade pra flutuar. Signo de ar, ascendente de ar, os dois em aquário era elementar. Era de aquário, vim representar. Além do que o mundo possa entender, em toda semente nós iremos vir, se tornando árvore. Palavras se tornam sólidas como se fossem mármore. Que ritmo selva, cantos de guerra que falam de paz e meio a névoa. Passa régua em quem não respeita, nossa seita é se aceitar. Ser o que tem que se, sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. Nossa vingança é se aprimorar, é se aprimorar, é se aprimorar. Não importa o que tu vai falar, a maré não vai parar de se conduzir pro melhor lugar que possa existir. Eu sei, man. Enquanto eu existir, da minha pior parte. Chega vivo no final do dia, hoje em dia é uma arte. Chega vivo no final do dia, hoje em dia é uma arte. Tanta coisa, mano, tanta coisa, mano. Saindo, entra ano, e o foco ainda é no mesmo plano de anos atrás. Danos mentais, sintomas de efeitos colaterais. Efeito de não desistir dos ideais. Botei a alma pro mundo ouvir, fui capaz. Desde então, tudo foi sincero desde então. Tudo foi verdade desde então. Tudo teve amor desde então. Sabe o que eu fiz pelo som? Muito mais do que uma profissão. Pra mim nunca foi competição. Na música onde mora o amor do meu coração. É até minha hora de ir embora, vai ter medo de canção. Ainda tô aqui, ainda tô aqui. Ainda tô aqui, ainda tô aqui. Ainda tô aqui, mas...